Agora sim, deixa eu apertar o pitoco aqui para dizer às pessoas do Twitter que nós estamos no ar. Já vou dar um refresh no YouTube do Ocupa Política. E que massa a gente poder estrear, né, esse canal que está aí novinho. O canal está. Chega a estar com tudo cheirando a plástico, bolha, nesse canal que foi criado agora recentemente, e que certamente vai ser bastante utilizado nesse tempo de pandemia. Estou dando aqui uma conferida para saber se está ao vivo. Acho que nós ainda temos um delayzinho, então por isso que eu não estou conseguindo ver. Hora para a galera poder chegar, né? As pessoas ficam sabendo, ah, vai ter aquela live do Ocupa Política, vai começar às 6, será que vai ser às 6 mesmo? Nem todo mundo tá ligado que o Ocupa Política tem uma rapaziada que é muito pontual, é uma galera que não dá bobeira não, se disser que é 6, é 6, se disser que é 7, é 7. As coisas acontecem sempre no tempo certo, da maneira certa, no esquema, para poder ninguém deixar de participar. Hoje a gente está com o Brasil todo aqui, né? Olha, Miss Boca já entrou aí, Patinga, a galera de Minas Gerais, Aloísio agora com a gente. A galera está começando a entrar, né? E aí nós estamos começando agora com 30 pessoas já, o pessoal está chegando. E vai ser agora o lançamento da cartilha do Ocupa Política, né? Olha quem chegou aí, nossa querida Mônica Francisco, tá de cabelo novo, cabelo quarenteno, tudo jóia, Mônica? Como é que você tá? Seu áudio já tá funcionando? Tá Quer testar? funcionando, Ivanzinho querido. Oh, que Coisa maravilha boa. ouvir, rapaz. Que bom estar aqui, gente. Que coisa boa. Saí correndo da live e pulei aqui. Poxa, é assim, agora. Se você antes tinha que passar meia hora para ir de um canto para o outro no trânsito para participar de um debate, depois, agora você já engata três, quatro debates um atrás do outro. Dê bem jeito, vou dizer logo como é que vai funcionar hoje. Eu estou aqui, meu nome é Ivan Moraes, para quem não me conhece, é um grande prazer conhecer vocês. Eu estou vereador do Recife, pelo PSOL, faço parte dessa família maravilhosa que é a Ocupa Política. Vamos fazer as boas-vindas de quem está chegando. Junto com a companheira Mônica Francisco, que vocês também conhecem, já está aí, maravilhosa, nossa deputada estadual pelo Rio de Janeiro. Depois que a gente fizer uma aberturazinha, a companheira Carol Abreu e o companheiro Roberto Andrés vão apresentar a cartilha. A cartilha já está disponível, a galera vai botar já aqui o link nos comentários para todo mundo poder acompanhar. Mônica Francisco, apresenta o debate, chama o pessoal e a galera que chegou aí, minha irmã, não é gente fraca não, viu? Ó, Nilma Não, Lima né, do não. Marcos Nobre, Rosana Thiago Pinheiro Paro. Machado, Thiago Amparo. Quem vai mediar esse debate? Áurea Carolina. Quer dizer, só fera. Dispensa apresentação. Não vou nem ficar falando muita besteira aqui. Gente, só queria dizer o seguinte. Eu combinei de falar 5 minutos, vou falar rapidão para passar para a Mônica. E qual é a história? Primeira coisa, antes de mais nada, para a gente não esquecer. Fora Bolsonaro, né, Mônica? Fora! Fora Bolsonaro, fora logo, fora urgente. Fora Bolsonaro e tudo que ele Tudo representa que com a ele representa. família, com todo mundo. Já. Idealmente, cassação da chapa TSE, cheio de crime eleitoral, fake news, mamadeira de piroca, vá Crime de para casa. responsabilidade, maquiagem Tudo. de número, aí depois não maquia mais, apaga número. Então, fora Bolsonaro, já para dar largada. E é o Fora. seguinte: possivelmente, provavelmente, vai ter eleições esse ano. Estão dizendo que vai ser em outubro, pode ser que o vírus não deixe, a gente tenha que adiar um pouquinho. É improvável que não seja esse ano a eleição, e a gente precisa se ligar que a gente está precisando de mais gente para ocupar esse espaço de poder na institucionalidade. Aqui no Recife eu consegui entrar, no Rio de Janeiro tem uma galera massa, tem Mônica, tem Talíria. A turma lá chegou antes da gente, já deixou o negócio já tudo mais ou menos organizado. Em Minas já chegaram bem também, mas a gente precisa de gente e muita gente. Não basta um mandato em cada canto, tem que ter dois, tem que ter três, tem que ter quatro, de vários Milhares. partidos, milhares. De vários partidos, do nosso campo, né? Do centro-esquerda para o lado de cá. gente que quer um Estado laico de verdade, que professa sua religião ou não, mas que quer que todo mundo tenha o mesmo direito, que quer um Estado garantidor de direitos, que na hora do perrengue você possa contar com o governo para segurar a sua onda, né? E não aquele Estado que deixa você se lascar para lá. A gente quer um Estado transparente, que a gente possa entender como é que ele funciona, radicalmente democrático, para a gente poder participar desse Estado o tempo todo. Porque às vezes o Estado pode errar, pode acertar, mas se a gente participa das decisões, a gente está junto no bolo, a gente erra junto e acerta junto e cresce junto, pega a mão do outro, pega a mão da outra. Entendo eleições que deve ter, tudo indica que vai ter, a gente vai precisar ser mais gente. E a gente que já conseguiu ocupar, a gente que teve experiências de campanha e agora está tendo experiências de mandato, a gente deseja muito que mais pessoas possam estar com a gente. E por isso estamos fazendo hoje o lançamento dessa cartilha, que é uma cartilha que fala um pouco da experiência dos 18 mandatos que hoje estão incorporados no Ocupa Política a partir de suas campanhas. Então, ó, esse papo de que para fazer campanha tem que ter muito dinheiro, esse papo de que para fazer campanha tem que ser filho de fulaninho, filho de fulaninha, tem que ter parentes na política, ou você tem que estar no partido fácil de ganhar a eleição, porque tem partido que é fácil, tem partido que é difícil. A gente veio aqui para dizer que isso tudo é balela. Ah, se você for gay, tem que ficar quietinho dentro do armário, porque senão não vai ter voto. Balela. A gente tem Abre a bela. porta do armário. Nada. Vamos arrancar a porta do armário, né? Com a permissão de quem está dentro, para que não tenha nada escondidinho e a gente possa fazer política do jeito que a gente quer, do jeito que a gente gosta, do jeito que o povo precisa. A gente precisa de mais gente ocupando esses espaços. Eu quero convidar vocês que estão assistindo essa live hoje a acompanharem com muito carinho as falas que vão me suceder. Só tem gente tampa de cruche mesmo, para usar uma expressão antiga do tempo, né? Que a gente era pequenininho. E depois continua com a gente. Acompanha as redes do Ocupa Política, acompanha as redes de Mônica, minha, de Talíria, de Áurea, de Marquito, de Fábio Félix, de Sâmia, de Fernanda, de Goura, de Eu tô Marquinhos. arrepiada aqui, gente. Nossa Senhora, eu estou tão emocionado, eu fico tão Eu feliz mesmo com também. essas paradas. É que eu acho que a gente esse ano tem tudo para arrebentar com a boca do balão. É difícil virar a mesa, porque a mesa é pesada. A mesa é tipo aqueles granitão grandão. Mas se todo mundo botar sua mãozinha, A rapaz, gente vira junto. quando chegou no final, a gente vira assim, ó, só com um dedinho. Mônica, faz tua fala, que alegria imensa lhe ver. Gente. Amei seu cabelo, estou morrendo de saudade de lhe abraçar. Você é uma das pessoas mais fantásticas de abraçar que eu conheço. Mas esse perrengue vai passar, essa quisila vai Vai passar, e a gente vai estar junto de passar, novo vai e com passar. muita gente junto, Mônica. Mete Eu bronca, tô faz tua fala. assim, emocionada. Eu tirei até o óculos, porque, mesmo não enxergando, quer dizer, é por causa da luz, né, o reflexo, mas eu quis tirar para a gente se olhar no olho, porque eu acho que uma das coisas que a gente aprendeu, Ivanzinho, é que olhar no olho é bom, né, para a gente sentir o outro e a outra, né? Então, assim, eu tô arrepiada mesmo, a hora que eu ouvi você falando, eu tô arrepiada, porque a gente precisa disso, Ivan, e é disso, é isso que o Ocupa Política faz. A gente não é o lugar perfeito, a gente não é a confluência perfeita, não temos organizações perfeitas, nem coletivos perfeitos, mas a gente caminha para o melhor. Então, quem caminha para fazer o melhor, erra em algum ponto, mas é errando que a gente acerta. E a gente acerta bastante. E acerta como hoje, né? Você olhando a lista de quem vai falar, Nilma Lino Gomes, Thiago Amparo, né, Rosana. Você tem Áurea Carolina mediando, como você falou. Você tem Ivan Moraes fazendo as boas-vindas. Gente, é muita energia, é muita força, é muito poder. Não esse poder gratuito que as pessoas têm, egóico, não. É poder de transformação, é de vontade de fazer. A gente empresta o nosso corpo, a gente empresta a nossa história, a gente empresta a nossa identidade forjada lá na nossa infância, no lugar onde a gente nasceu, onde as nossas raízes foram alimentadas, para chegar aqui hoje, colocar o nosso corpo, colocar a nossa voz, não para a gente ficar sozinho nesse lugar. A gente quer que venha muita gente, porque um mandato é pouco, um coletivo é pouco, a gente quer ocupar tudo. A gente viu, a gente está vendo o que esse projeto que é um projeto de morte que não termina no Bolsonaro e não começa nele. É um projeto das elites desse país, das elites que odeiam os negros, que odeiam os pobres, que odeiam diversidade, que não suportam a nossa existência, que não suportam a nossa resistência, por isso brutalizam o nosso povo, brutalizam a nossa juventude. Mas ontem a gente mostrou que a gente está reocupando as ruas, que a gente está reocupando os nossos espaços. A gente fez essa parada estratégica por conta da pandemia, mas a gente avança nas ruas e nas redes. E hoje o lançamento da cartilha é mais uma ação, e que bom que é em seguido, né? No dia seguinte, a ocupação das ruas, belíssima. E é isso mesmo, a nossa ocupação aqui, e nem nas ruas, eu não aguento mais ouvir a palavra pacífica e líder. Eles parece fetiche, tem que ter líder. Não, a gente está, a nossa, a gente está virado no Jiraya mesmo aqui, para dizer que não dá mais. Um mote da minha pré-campanha, e virou da campanha também, era: não dá mais para fazer política sem nós. E quando a gente fala que não dá mais para fazer política sem nós, é isso, com erros ou acertos, é conosco. Não dá mais para fazer política sem nós, que tem a nossa cara, o nosso jeito, a nossa voz, o nosso jeito de rir, o nosso jeito de falar, o nosso jeito de ser e estar no mundo. Então, isso é o Ocupa Política, isso é a exuberância desse coletivo que rasga o Brasil inteiro, e que seja transnacional, que seja internacional, porque as lutas por dignidade, por vida, respeito, para uma sociedade menos injusta, menos desigual, onde todo mundo possa viver a sua existência de maneira plena. É isso que a gente quer. Um Estado que garanta, que não humilhe o seu povo na porta de um banco, né? Colocando esse povo sujeito à humilhação e a doenças, como a gente tem visto a fila do auxílio emergencial. É isso que a gente quer. A gente quer ocupar o poder, a gente quer distribuir o poder, mas a gente quer ocupar com você que está assistindo a gente, com você que vai assistir depois, porque vai ficar gravado, com você que vai receber, vai compartilhar essa cartilha, que vai ler essa cartilha, vai olhar na história, nesse tempo histórico, dia 8 de junho de 2020, o ano da pandemia de coronavírus, onde milhares de pessoas morreram no mundo inteiro pela negligência, pela insensatez, pela perversidade, por conta do capitalismo de barbárie, que aqueles a quem não consegue descartar do mundo do trabalho, descarta na ponta do fuzil, a bala. Aqueles que não conseguem encarcerar, humilha, sujeita e mata, nas piores condições de vida. É por isso que a gente está aqui, é por isso que a gente está ocupando esse espaço, é por isso que essa cartilha nasceu, é por isso que a gente tem esse debate potente para dizer que a gente vai ocupar todos os espaços do nosso jeito, fazendo assim, coletivamente, com força, com coração, com fé ou não, mas, sobretudo, com fé na vida, fé na gente, fé na luta, fé na música, na poesia. Vamos junto, vamos ocupar tudo, ocupar a política é urgente, é emergente, é fundamental. Curta aí com a gente o lançamento dessa cartilha maravilhosa. Tamo junto. Que massa, Mônica, que massa. Vê bem, a gente tem 3 minutos, o negócio é cronometrar. Você, olha, botei o um negócio na mão do Danúbia, de Áurea, da galera das muitas, da turma do agora com a gente, da Luiz. Você já sabe que tem que ir no cronômetro. Estamos com 3 minutos aqui. Eu queria informar para quem está chegando que ainda dá tempo de esquentar aquele cuscuz, de botar aquela Oba! sopa no micro-ondas, de fazer aquele Oba! sanduíchezinho de presunto com queijo. Se você for vegana, com aquele queijinho de castanha. Bacana, naquele pãozinho feito com fermento natural. Dá tempo ainda. Você tem aí os 3, 4 minutinhos para começar a Corre apresentação lá! da cartilha. O importante é a gente dizer, teremos durante toda essa apresentação a interpretação de Jaqueline para o pessoal que é surdo ou que precisa Maravilhosa! ter a língua brasileira de sinais respeitada. Então, se você tem aquele amigo, aquela amiga que é surdo, que de repente não entra nas lives, é porque não tem sido respeitada, não tem sido contemplada pela acessibilidade, dá tempo ainda, manda aquele zap maroto, diz para a galera chegar, porque a gente tem muita gente com deficiência no nosso país e essas pessoas também precisam ocupar a política. Preciso também dizer, e isso é importante, como a Mônica deixou nas entrelinhas, é que a gente está ocupando a política institucional agora, porque a gente, durante muito tempo, estava nas ruas e estava nos movimentos. E a gente entende que não é um negócio de deixar um canto e ir para o outro, não. Assim, a política institucional ela é importante porque nós não estamos ocupando o suficiente, ela é nossa. Então, a gente tem que tomar conta do que é nosso. Agora, não dá para deixar de lado a importância de estar nas ruas, de participar dos movimentos, de ser sociedade civil. O negócio é que a gente tem tarefa demais. A gente tem a tarefa de estar na sociedade civil, a gente tem tarefa de mobilização popular, a gente tem tarefa de movimento, a gente tem tarefa de ONG, que faz projeto pontual, que traz tecnologias diferentes, que apresentam soluções diferentes. A gente tem papel na academia. E toda essa galera das ONGs, dos movimentos, da academia, dos coletivos, precisa, de alguma forma, durante algum período da sua vida, entrar na institucionalidade para poder a gente rodar. E aí, daqui a pouco, eu não estou mais vereador, eu volto para o movimento, daqui a pouco a gente vai para outra coisa. A caneta tem que rodar, né? A caneta tem que rodar, não pode ficar só na mão da elite política, econômica, que sempre mandou nesse país. Está na hora da gente sentar na cadeira e segurar a caneta também, né, Ivanzinho? E se a caneta não roda, a tinta vira sangue, Mônica. Exatamente. Tem que rodar para a tinta. Tem que rodar. Vida e vibrante, e trazendo alegria para as pessoas, e cuidando das pessoas quando elas precisam. Esse episódio do Covid, ninguém queria que acontecesse, mas está mostrando muito bem. Se a gente precisa de Estado, é para cuidar do povo, para cuidar de quem precisa. E não para deixar o povo se lascar, querendo abrir shopping, fazer construção de qualquer jeito, para o povo morrer. Se liga, a classe média, muito da classe média, já está mais ou menos protegida. Esse povo que está pedindo a abertura de tudo, não está querendo ir para a rua, não. Eles querem mandar seus empregados para a rua, para poder eles permanecerem protegidos. Então, são 16h20. Eu queria dizer a todo mundo que me acompanhou até agora. 18, Ivanzinho. 18h20. Eu confundo 16 com 18, porque é 6, né? 6. Então, 18h20, pelo horário de Brasília. Quero me despedir formalmente de todo mundo que já chegou até agora. Um beijo grande para a Mônica. Um beijo grande, porque eu já estou vendo que tem gente aqui de Pernambuco, de Minas, de Mato Grosso do Sul, de São Paulo, do Rio de Janeiro, Ribeirão Preto, Sete Lagoas. Rapaz, olha, o negócio hoje vai ser bombado. Fantástico. Estamos aqui começando mais um momento histórico. Estamos nas ruas, estamos nas redes, vamos para as urnas, vamos se preparar direitinho, que essa campanha vai dar o que falar. Mônica, um beijo muito grande. Um beijo, vamos vou ficar assistindo. Aqui, vou convidar aqui o companheiro Roberto Andrés, que é nosso companheiro do Ocupa Política desde sempre, que vem apresentar a cartilha do Ocupa Política, junto também com ele, com a companheira Carol Abreu. Então, vamos fazer uma apresentação da cartilha, que já está disponível na internet. Ele e ela vão dizer direitinho como é que acessa. Eu vou voltar para o meu cantinho, vou esquentar o meu cuscuz, vou ficar acompanhando pelo YouTube. Mônica, um beijo. Beijo, gente. Um beijo para todo mundo que está entrando. Apenas começou. Guerreou, minha gente. Tamo junto. Dá-lhe, Mônica. Ei, pessoal. Posso seguir aqui? Vamos lá. Boa noite a todas e todos. Muita emoção estar aqui. Muita emoção ouvir Ivan e Mônica, pessoas que a gente admira tanto, que estão na luta de ocupação da política. Dessa rede do Ocupa Política, que vem desde muito, mas principalmente desde 2016, na ocupação da política institucional em câmaras de vereadores, em assembleias e na Câmara Federal também, em um movimento que nem sempre é tão notado na força que ele tem. Né? A gente tem uma rede que vem acontecendo de figuras populares, mulheres, pessoas negras, ativistas, ambientais, trabalhadores, figuras de diversas áreas que estão ocupando a política. Isso não existia há 5 anos atrás, dessa maneira, com essa força. Então, a gente tem um cenário de renovação muito forte, de renovação verdadeira da política brasileira. E o nosso esforço aqui hoje, ao lançar essa cartilha dentro da rede do Ocupa Política, é compartilhar essas experiências, fazer com que elas possam chegar a mais gente e possam ajudar para que mais gente, nesse ano de 2020, possam disputar com força, com capacidade de vencer o cenário eleitoral e que possam errar menos. Nós já erramos bastante nesse processo aí, cada um de nós errou em diversos momentos. Então, a gente fez um esforço de compilação dessas experiências e uma cartilha que é distribuída gratuitamente. A nossa escola de eleições, ela é hiperdemocrática, hiperaberta. A ideia é que isso chegue em todo mundo, no Brasil inteiro, e que possa ser difundida. Ela vem da entrevista, a Carol vai contar mais do processo aí e da cartilha, mas ela vem de entrevista com 17 mandatos, que são da rede do Ocupa Política ou campanhas parceiras, Brasil, e mais duas experiências na América Latina, no Chile e no México. O Revolução Democrática no Chile e o Wikipolítica no México. Então, essas experiências foram compiladas pela equipe, né, no que elas têm de em comum, o que elas têm de diferencial, o que deu certo, o que deu errado, para organizar um material sistematizado para que as pessoas possam partir dele para construir suas campanhas. É um material que tem um viés introdutório, ele faz um panorama e passa pelos diversos temas, ele não chega a aprofundar os temas, é uma escolha, assim, a gente quer dar um panorama inicial, inclusive contribuir com as diversas escolas de eleições que já estão tendo aí no Brasil, estão acontecendo, e esse material pode também contribuir para que essas escolas aconteçam. Antes de passar para a Carol, eu quero só agradecer, enfim, toda a rede do Ocupa Política, todo mundo que colaborou com a cartilha, os mandatos que deram entrevistas para essa cartilha e as experiências de campanha do Ari Areia, da Aura Carolina, da Andréia de Jesus, da Bancada Ativista, do Douglas Belchior, do Fábio Félix, da Fernanda Melchiona, do Goura, do Ivan Moraes, das Juntas, no Pernambuco, da Marina Elou, do Marquito, do Max Maciel, das Muitas, da Renata Souza, da Sami Bonfim. Agradecer a Danube Gardene, com quem eu coordenei junto esse processo, a pesquisa e redação feita pela Carol Abreu e pela Tamira Marinho, a edição da Fernanda Regaldo, o trabalho gráfico maravilhoso do Micrópolis, um trabalho primoroso que vale muito conhecer, a revisão da Maria Clara Xavier e a colaboração da Daniela Assis e da Áurea Carolina, que além de deputada é uma excelente revisora e não deixa passar nenhum erro milimétrico de ortografia. Então, agradecendo isso, dizer que a cartilha já está disponível no site www.ocupapolitica.org para ser baixada gratuitamente e passar para a Carol, que vai contar um pouquinho mais em detalhes da cartilha. E, gente, foi muito massa essa experiência da cartilha, porque foi uma oportunidade incrível de conversar com um monte de gente que fez campanha, botou a mão na massa para ocupar a política em várias cidades do Brasil. E aí eu vou mostrar aqui, vou compartilhar a tela. Eu acho que alguém tem que me autorizar a compartilhar a minha tela para eu poder mostrar a cartilha. Se a Marcelinha puder olhar para nós. A ideia é mostrar um pouquinho o arquivo que já está disponível lá no site do Ocupa Política. Para todo mundo poder ver aí. Tá desabilitado. Vou falar falando com a Marcelinha aqui. Vamos habilitar isso, um minutinho. Fala para ela, por favor, Roberto. Mas o nosso desafio foi esse, assim, sistematizar um monte de experiência criativa, diferente, diversa, que essas campanhas, né, precisaram recorrer para poder ocupar aí as eleições. Aí, rolou. Acho que funcionou. Essa aí é a carinha da cartilha. Esse design lindo do Micrópolis. E aí a ideia é que a gente organizou essas experiências seguindo uma lógica. Primeiro a gente reuniu alguns passos para que quem está aí na disposição de se lançar alguns passos iniciais que precisam, né, ser levados em conta. E aí é super básico. A gente tentou passar, colocar alguns links, algumas informações, sempre com base no que essa galera que participou das campanhas compartilhou com a gente. E aí, na sequência, a gente pensou em três grandes áreas que tinham muitos exemplos legais para compartilhar. Primeiro, a comunicação. E aí tem vários exemplos de atividades de mobilização, de como fazer um planejamento, mapear os públicos, etc. Depois, a mobilização de recursos, que é um desafio, né, para uma campanha ativista, frente aí a essas campanhas super ricas que a gente conhece bem. E, por fim, a gestão de voluntariado, né, que é super importante, que todo mundo usou, tinha muitas dicas aí do que fazer e do que não fazer. E aí, por fim, a gente listou alguns cuidados de segurança bem básicos, assim, para poder garantir aí a integridade física. E no final a gente traz um pouquinho da história de mandatos ativistas, né? Tanto no Brasil como em alguns lugares da América Latina. É isso aí, está disponível lá no site, né, Roberto? Vou tirar aqui. É isso. Legal. Eu não sei se Mônica vai voltar aqui, mas agora a gente tem a Mônica aqui a fazer. A gente está ensaiando o nosso script aqui dessa live, um sai, outro volta. Tá muito engraçado. A gente está pensando igual o evento do Ocupa Política mesmo. Mas, enfim, acho que agora a gente convida as pessoas que participam do debate, né? A Áurea Carolina, que vai mediar, e ela faz a apresentação. Né? Nós teremos o Marcos Nobre, a Nilma Lino Gomes, o Thiago Amparo e a Rosana Pinheiro Machado. Então, entendo aqui que agora saímos nós, entra a Áurea e os nossos debatedores queridos para fazer esse debate, pandemia, crise política e eleições municipais, o que fazer? Oi, gente! Eu tô ao vivo? Tá sim. Ai, que alegria! Brasil inteiro. Que satisfação. Gente, eu tô emocionada demais porque é a realização de um sonho ver o lançamento dessa cartilha. E a própria história do Ocupa é a realização de um sonho, né? A gente vê um filme passando pela cabeça, os perrengues, né, a peleja toda para a gente conseguir construir esses mandatos populares e construir campanhas que têm a ver com a gente e que mostram a nossa disposição de fazer esse poder de transformação, né, como a Mônica Francisco trouxe. Satisfação imensa, Ivanzinho, Mônica, Jaque, que está fazendo a interpretação de Libras, Roberto, Carol, geral que produziu esse momento. É uma honra mesmo. Dar as boas-vindas para Rosana Pinheiro Machado, para Nilma Lino Gomes, para o Thiago Amparo e para o Marcos Nobre. Gratidão por terem topado essa conversa com a gente. Essa conversa de urgências, mas para projetar um futuro que se estende por muito tempo, né? Urgência para virar esse cenário e cuidar da vida. Eu acho que é por onde essa nossa política de amor e pela pé na porta, que é o lema do Ocupa, se constrói, né? E nesse contexto de pandemia, num contexto de arrancada ainda mais brutal do totalitarismo, do fascismo, de discursos de ódio, o desgoverno Bolsonaro, essa treva sem fim, mas em contraponto, uma organização potente das lutas populares, e essa chama acesa, né? Num momento difícil também. E acho que uma das questões para a gente conversar é esse processo de retomada das ruas com a resistência antifascista, antirracista, popular. E, principalmente, olhando para o cenário eleitoral, como que a gente se projeta, né? E se organiza. Acho que a cartilha traz uma sistematização de experiências, de aprendizados, coisas básicas que foram descobertas para nós, né? A gente começou fazendo muito com base na nossa intuição, na nossa experiência de atuação em grupos populares, e a gente aprendeu uma linguagem distinta, que é a participação eleitoral e depois a presença na institucionalidade, mas sem abrir mão dessa origem que justifica a nossa presença nos espaços de poder. E eu acho que é hora também da gente pensar como que nesse cenário a gente continua acumulando esses saberes, essas práticas que vêm de muitos lugares, mas que se projetam também para a institucionalidade. Essa é uma grande preocupação da Rede Ocupa Política, como que a gente constrói poder a partir de nós. Né? Então, bora lá. Eu queria convidar a Rosana para abrir esse papo e pedir para você se apresentar, Rosana, falar onde que você está e fazer uma primeira reflexão sobre como que as maiorias, nesse momento, podem se apresentar, né? Você que tem pesquisado sobre periferias, a discussão com o conservadorismo, enfim, trazer um pouco o panorama de como você está lendo esse cenário e esse levante popular. Queria agradecer esse convite lindo, incrível, essas companhias maravilhosas dos meus colegas, alguns já são grandes amigos. Queria agradecer, Aura, agradecer a todo mundo do Ocupa por esse convite lindo. É só vocês para me fazer sair da toca, eu tenho brincado com vocês. Eu estou aqui agora eu sou professora, sou antropóloga, sou professora da Universidade de Bath, na Inglaterra, e estou aqui num fuso de 4 horas na frente. Mas é um prazer enorme estar com vocês e nesse debate. Eu queria começar falando, quando a gente estava discutindo o que falar, eu estava pensando um pouco nos termos de Paulo Freire, né, da pedagogia da esperança, como que constrói esperança, e ela se constrói a partir de um diagnóstico que é um diagnóstico que ela precisa ser um diagnóstico preciso de onde a gente está. E esse diagnóstico, ele é fundamental para a gente pensar na ação, que é onde eu quero chegar aí no finalzinho da minha fala, dos 10 minutos, é esse momento, esse diagnóstico, a gente sabe que ele é trágico, ele não só é muito negativo, o cenário não só é péssimo, como ele é catastrófico. E eu queria insistir um pouquinho mais por que ele é catastrófico, porque a gente não pode pensar na ação sem... Muitas vezes a gente mistifica um pouco e tenta, porque é tanta dor, é tão difícil que a gente pensa que é possível reverter alguns processos, mas a gente não vai conseguir a esperança da ação e a ação da esperança sem esse diagnóstico de exatamente de onde a gente está. E eu estou falando isso porque neste momento eu estou muito focada no estudo das extremas direitas, já faz algum tempo, e é claro que eu não vou fazer uma fala teórica aqui, mas eu só queria falar alguns pontos. A extrema direita ela vem se organizando desde os anos 90, com muito dinheiro, com muita tecnologia, fazendo um projeto, né, que a gente chama de uma mudança política e tecnológica. Por que que eu estou falando isso? Porque hoje a gente muitas vezes, né, pensa que a situação pode estar melhorando e a gente fica discutindo ali os 30% que são bolsonaristas ou não, e tem a CPI e o gabinete do ódio, e a gente pode pensar que isso está melhorando. Eu tenho trabalhado com um colega, com uma base de dados, e eu não vou falar o nome dele por questão de segurança, ele não vai a público por causa disso, mas ele monitora, e aí desculpa eu começar pessimista, mas depois eu vou melhorar. Ele monitora cerca de 3 mil grupos bolsonaristas de extrema direita. Esses grupos, a gente sabe que existe, todo mundo sabe que isso existe, mas o que a gente talvez não saiba é que cada dia eles crescem mais. E eles crescem com um plano de organização muito claro, e esse meu colega, ele fala, a gente perde por WO. Você compara no mundo do WhatsApp, é zero. Nossa relevância no campo da esquerda é zero, estatisticamente, em termos de Big Data, é zero. Eles vêm as duas décadas se organizando com dinheiro, com recursos e com ação. Então, também como diz o meu colega, eles vêm para a guerra, eles jogam bomba, eles sabem quem é o alvo e a gente ainda está assim. A gente ainda não existe nesse campo. Tudo isso para dizer que nesse contexto de pandemia eles crescem mais ainda, isso o Marcos Nobre também fala muito sobre isso, de governo de colapso, né? Então eles crescem, o crescimento nos últimos dias é absurdo de mensagens, esses grupos crescem, só nos últimos dias aqui, só nos últimos 7 dias, deixa eu ver se eu tenho esses números, mas é algo como dezenas dezenas de milhares de mensagens só nos últimos dias. E aí, claro, eles vão crescendo com isso, porque a gente também sabe, eles se movimentam dessa lógica da inimizade, que é uma lógica já de muitas décadas, mas o ponto é, e a partir de fake news, de desinformação, o ponto é que eu quero chegar, é que o cenário, para eles, quanto pior, melhor. E a gente não pode pensar em alternativa, em ocupar a política, sem ter exatamente noção dessa guerra digital que está sendo feita. E com isso eu não acho só que a gente tem que fazer uma guerra digital, né? As ruas, elas têm, a gente tem que atuar de muitas formas. Mas é muito importante saber que eles crescem na América Latina inteira e que, por enquanto, a nossa resposta nas redes é zero, ela não existe. Eles agem sistematicamente com um plano. Dito isso, o que a gente pode pensar hoje, né, em termos do que a gente tem na esquerda hoje? A gente tem uma esquerda, que não é o caso, certamente não é o caso do Ocupa, mas a gente tem uma esquerda, institucionalmente falando, que é uma esquerda que usa uma linguagem de fechamento, uma linguagem de retração, de exclusão, de cobrar carteirinha, de afastar e não de abraçar. Então, a gente perde nas redes, a gente perde em diversos campos, a nossa, de alguma maneira, a esquerda hegemônica, né? A gente fala na necessidade de uma frente ampla, mas a gente sabe que hoje as chances dessa frente ampla é muito difícil, que a gente tem visto nos últimos dias essa dificuldade de construir uma unidade, porque as disputas individuais, institucionais, elas são brutais e nos impedem de agir como um projeto. A gente não tem um projeto, eu digo esquerda hegemônica, partidária e que do modus operandi, de alguma maneira, nas redes. Mas a gente tem muita coisa nos últimos tempos. A gente tem vários exemplos, e só para citar um de sociedade civil, de uma ação incrível, que é a mobilização, né, da renda básica, que foi uma mobilização transversal, que trouxe diversas instituições, realmente um estudo de caso mesmo, de articulação da sociedade civil. A gente tem as mobilizações antifascistas, que é a retomada das ruas, né? As coisas não estão perdidas. Eu sempre falo, a esquerda totalmente perdeu. Eu sempre falo, bom, que esquerda? Porque os movimentos feministas, LGBTs e antirracistas, eles estão conseguindo chegar nas periferias via internet, via há muito tempo, e formando uma nova geração. E não é à toa que essa geração periférica hoje que está nas ruas, né? É um processo também que vem crescendo. A gente tem hoje uma retomada das ruas, num momento, infelizmente, muito difícil. Mas a gente tem muito para disputar. Eu não vou falar da política institucional, não é a minha área, mas a gente tem que entrar nas redes de uma maneira sistemática, a partir de um ecossistema. A gente tem que continuar disputando as ruas e disputando, e aí é o meu foco de pesquisa e de interesse pessoal, o que eu chamo das pessoas comuns, porque no debate político a gente fica fixado nessa ideia dos 30% que são bolsonaristas. Isso é quase uma fantasia, né? Esses 30% são 30, não são, e é o núcleo duro, e as pessoas ficam repetindo esses quase clichês. A verdade é que eu acho que todo mundo que tem trabalho na base popular sabe, talvez, que esse núcleo bolsonarista ele pode ser muito menor, mas também sabe que o Bolsonaro pode se eleger com 50, facilmente agora, e que essas coisas não estão desassociadas, porque as pessoas elas são muito, muito mais complexas do que a gente tenta encaixar nesse momento. Eu tenho tentado retomar o contato com diversas pessoas, tenho tentado observar para diversos movimentos, e isso também está muito em disputa. Tem diversos grupos que têm se aproximado, que não votaram em Bolsonaro, e que hoje estão se aproximando de Bolsonaro, achando, né, que a renda básica é uma emergência do governo, e muita gente, é uma política do governo, mas a gente vê diversos grupos em camadas populares completamente decepcionados com a maneira como Bolsonaro está conduzindo a pandemia. Mas são pessoas que estão sendo bombardeadas de desinformações 24 horas por dia, sem contrapartida. Então, eu chamo muito a atenção, porque só nos últimos dias, nesse sistema que eu tenho me aproximado, desse ecossistema do WhatsApp, só essa semana o bombardeio para culpar a China é muito grande. Bom, o que, que a China tem a ver com isso? A China tem tudo a ver, porque a economia está um desastre, a gente não tem respostas e a gente fica aquele velho modus operandi de achar o inimigo. Então, muito a ser disputado, mas não, a gente não pode cair nessa ilusão, né? Não sei se seria uma ilusão, a gente não pode cair nessa história de que tem 30% que não é disputável e de que esse número pode ser maior ou pior. A disputa ela acontece todos os dias, as ruas elas têm um efeito perturbador para muito, muito além das ruas, a gente sabe, quando multidões vão às ruas, o mundo se transforma, então as ruas elas também têm esse impacto, a gente tem que ocupar, como no início dessa live, a gente tem que ocupar todos os espaços, né? Lá na quebrada, tem que ocupar o WhatsApp, a gente tem que ocupar tudo, tudo, e abraçar as pessoas em suas contradições, porque eu pego contradição de qualquer pessoa que um dia votou no outro, porque somos seres complexos, ainda bem, né? Então, trabalhar em cima das contradições, abraçar, trazer para o debate, e a gente tem que ocupar tudo, a gente tem que ocupar os quadros para vereadores, a gente tem que disputar a eleição municipal, a gente tem que ocupar o WhatsApp, mas não é com um meme ou com um canal de YouTube, é chegando grande, a gente tem que disputar as ruas, e a caminhada, a gente sabe, ela é muito longa, a situação está muito feia, mas a esperança, e como eu venho trabalhando, né, no meu próprio livro, é um dever político. A gente precisa acreditar que isso muda e é por isso que a gente está aqui e é por isso que a gente está todos os dias nessa batalha, porque a gente acredita que pode. E tem uma coisa, eles cresceram em momento de desigualdade. Eu estou terminando a minha fala, que eu sei que meu tempo acabou. Eles cresceram porque nós, depois de uma crise econômica, eles cresceram, né, a maioria, 30% dos votos da extrema-direita é pós-crise de 2008, ou seja, eles vinham se organizando por 15 anos e não conseguiam espaço aí com dinheiro, tinha disparo de internet e não conseguiam. Eles conseguiram porque tem uma crise. Bolsonaro cresceu de uma crise, ou seja, a gente tem que ocupar e pensar em estratégias de desigualdade, porque, no fim, a desigualdade e a crise também são momentos onde esses monstros ganham forma e apelo, né? E nós não somos monstros, nós não vamos disputar a partir de fake news e de desinformação, mas a gente vai lutar, a gente precisa lutar, não se pode falar só em política, mas em política econômica, evidentemente, porque a gente sabe que é a desigualdade e é a crise econômica que também se torna um campo fértil para o crescimento desses monstros. Então, a gente precisa lutar no combate da pandemia e da desigualdade, porque a gente sabe que essas coisas elas estão juntas, elas estão imbricadas. É isso, falei muito rápido, porque eu queria, não falo há 3 meses, eu queria falar muito agora. Maravilhosa, Rosana. Espero que tenha sido claro, mas depois a gente continua conversando. Sim, a gente quer te ouvir mais, e você traz questões fundamentais. Eu quero continuar nesse mote com o Thiago, pensando na pandemia como uma crise ainda mais acentuada, né, a partir da crise política e da crise econômica. Como que a gente pode construir estratégias de ocupação dos espaços de poder pensando em todo esse contexto, né? Eu estou vendo como que as iniciativas autônomas nas periferias para proteção das comunidades, para garantir minimamente o cuidado com a vida, foram decisivas na ausência do Estado, né? As comunidades abandonadas à própria sorte e a auto-organização comunitária fazendo diferença e cuidando diretamente das pessoas. Então, como que a gente traduz isso para um processo eleitoral em que a gente possa mobilizar essa força antirracista, feminista, de coletivos LGBTI, de organizações de bairro nas quebradas, para isso virar também um potencial que encante e se reverta em chance eleitoral? Boa noite a todos e todas, e um prazer estar aqui do lado assim, de gigantes, né, com a Rosana, o Marcos, a Nilma, a Áurea. E é um prazer também estar nesse momento. A gente, muitas vezes a gente discute sobre questões de, falando, que a gente precisa falar, claro, das questões duras, né, de desigualdade, de outras coisas. E é muito bom a gente também começar no espaço onde a gente começa com esperança, né, de pensando em estratégias e formas de a gente ocupar efetivamente a política institucional e pensar como que a gente mobiliza isso, né? E aí, já reagindo um pouco com o que a Aura disse com relação à pandemia, né? De fato, a gente tem, eu acho que a gente começou ali, isso do ponto de vista do relato tradicional da mídia e também da política, começou a perceber, e ainda bem, né, que as periferias do Brasil afora não são só um lugar de precarização, um lugar de desigualdade, que também são, mas eles começaram, eu acho que cada vez mais, ainda falta muito, mas acho que cada vez mais a narrativa sobre a potência das periferias Brasil afora são realmente o cerne, ou estão ali pelo menos no debate sobre a pandemia, né? E aí a gente vê na questão da pandemia que o que acontece é que a maior parte da desigualdade está especialmente na letalidade, né? Então, as pessoas negras, elas em geral morrem em números maiores, né? Saiu um dado recentemente, 40% mais probabilidade de morrerem de letalidade por causa da pandemia, e não é por uma predisposição biológica ou algo do tipo, mas é justamente pelas condições sociais ali que levam, né, uma maior ou menor desfrutidade de saúde, de condições de saúde para população negra, né? A gente vê as desigualdades com relação a saneamento e outras áreas que a gente vê aí super cruciais. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê como o Instituto Marielle Franco fazendo um mapeamento ali das iniciativas, né, e outras pessoas também fazendo mapeamento e trabalhando diretamente em comunidades, mapeamento de iniciativas que efetivamente tem o objetivo de construir essas redes, né, de solidariedade, essas redes de potência nas periferias, né? E ocupar a política passa também por essa construção das redes e nutrir essas redes que já sempre existiram nas periferias do Brasil afora, mas que a gente tem a potência ainda mais vital nesse contexto muito crítico da pandemia. Então, a gente percebe, de um lado, que essas potências, elas se materializam na questão da pandemia, da solidariedade, pela urgência do momento, e elas podem ser capitanizadas e levadas adiante para ocupar efetivamente a política tradicional, né? E aí, quando a gente fala ocupar a política, eu tento fazer uma distinção de que pessoas negras, periféricas, mulheres no Brasil sempre ocuparam política, né? Sempre fizeram política, sempre estiveram no ato político, né? E aí ato político no sentido mais, eu acho que mais genuíno, de você cuidar da sua polis, da sua comunidade, de você cuidar um dos outros, né? Muita literatura, especialmente feminista negra, vai mostrar especialmente os lugares das mulheres negras em termos de solidariedade umas com as outras, né? E de o cuidado dos filhos dos outros e tentar enfrentar a desigualdade que existe, desigualdade de gênero, que é profunda no Brasil, e que a gente viu até recentemente uma notícia do IPEA mostrando que mulheres, especialmente mulheres negras, sobre elas recai o trabalho doméstico não remunerado em maior quantidade, mas ao mesmo tempo a gente vê que sempre existiram redes de solidariedade entre pessoas negras especialmente, esse momento e sempre foi um exercício de política, e o que a gente precisa ocupar é a política institucional, a política tradicional, que está completamente disfuncional e completamente dissociada da sociedade e da política que é feita nas ruas todos os dias, né? Então, acho que a gente, eu vejo muitas pessoas, lideranças negras hoje falando sobre ocupar a política, estar na política, e a gente percebe que a gente não está mais naquele lugar, e é bom que a gente não esteja mesmo, no lugar de subalternidade, no lugar de falar assim, de reverência ao ser político, que em geral, né, aquele homem branco, heterossexual, com uma classe de uma classe alta, e de fato ocupando e questionando o poder. Então, acho que isso é super importante. E de outro lado, eu estou olhando ali o tempo, porque para ter certeza que eu estou falando em 10 minutos. De outro lado, a gente tem acho que os movimentos de rua, especialmente que sempre existiram no Brasil com relação a protestos de pessoas negras, mas acho que agora impulsionados também, né, com esses movimentos que a gente vê nos Estados Unidos e esses últimos protestos agora no Brasil antirracistas, antifascistas, eu acho que a gente começa a ter também um outro aspecto importante para ocupar a política, que são desenvolver fissuras na narrativa, acho que da sociedade como um todo. Então, a gente vê que para você ocupar a política, também é ocupar qual a narrativa que está sendo colocada, né? Não é simplesmente dizer que o que é ser contra o governo, mas também a ideia de qual imaginário político, qual futuro político a gente quer efetivamente construir. E o lado de democrático, antifascista, antirracismo, quer construir um futuro que seja mais igualitário, um futuro onde as pessoas não morram. E acho que essa narrativa de você é uma narrativa que ela vai muito contra ao discurso e a narrativa oficial do atual governo, e ajuda a gente a criar fissuras na sociedade em relação ao discurso político. Eu acho que o nosso imaginário ali, especialmente por essas manifestações em massa que a gente tem visto e que provavelmente vai ver mais ainda, elas criam exatamente esse imaginário, que eu acho imaginário de esperança e efetivamente de luta, e que não é só um imaginário de resistência. Eu acho que resistência é algo muito importante, mas eu acho que é importante também a gente construir novos imaginários e construir novos sonhos e novas formas de fazer democracia. Então, acho que ocupar política é isso também, né? Para a gente ocupar a política tradicional, a gente já tem ocupado esse imaginário, e acho que a gente está conseguindo criar fissuras na sociedade com relação a isso. E aí eu lembro de experiências como... Eu morei 5 anos na Hungria, né? E a experiência ali do ápice da... que ainda está, né? Mas da extrema-direita no poder e da autocracia, do fim da democracia ali no país húngaro. E a gente vê algumas pequenas vitórias, especialmente... Aliás, grandes vitórias, especialmente em eleições municipais. Que é o que a gente está falando mais aqui, né? A gente viu algumas cidades grandes da Hungria, e especialmente a capital, Budapeste, apesar de você ter ali uma força muito grande do partido de extrema-direita, você teve a mudança nas prefeituras de algumas cidades. Isso se deu por um processo como a gente está fazendo agora, que é um processo de pensar conjuntamente, no campo democrático, pensar assim, o que nos une e nos faz imaginar um futuro que seja diferente desse. E não é impossível, né? E a experiência da Hungria mostra que não é impossível, que é possível a gente encontrar essas fissuras na sociedade com a união do discurso, que imagina um futuro que seja mais igualitário, de um futuro mais democrático, e acho que isso a gente consegue criar. Para encerrar, eu acho que a dificuldade, né, é claro que no contexto ainda da pandemia, é a que a gente transforme essa resistência diária de sobrevivência que pessoas negras têm, especialmente quando a gente vê os números de mortes, né, nas periferias. Mesmo na pandemia, aumentou o número de mortes pela polícia em São Paulo, no Rio de Janeiro, e chegou a níveis históricos, né? No Rio de Janeiro, 43% em abril aumentou o número de mortes pela polícia. Então, a gente percebe que o projeto político de necropolítica está em plena ascensão. Mas também a gente não pode deixar de olhar que está em plena ascensão também um projeto que seja pró-democracia, pró-vidas negras, pró-menos igualdade. Então, acho que a gente tem, na nossa vantagem, um projeto político que é muito mais atraente, inclusive para a construção de pontes. E aí eu acabo que eu acho que uma das experiências que a gente viu na Hungria é justamente a necessidade de construir pontes com um campo democrático mais amplo possível, que pelo menos consiga agregar algumas ideias comuns. Então, o desafio agora é a gente construir essa ponte e fazer com que a gente consiga andar para frente. Não sei, eu não preparei nada, eu falei meio que veio da cabeça, então acho que fez sentido. Não, espero que tenha feito sentido. Não, e faz todo sentido. No Ocupa a gente fala muito assim da construção desse arco maior de confluência, né, com as forças progressistas, e os mandatos ativistas têm essa característica também, né? Eles precisam ser abrangentes no seu espaço de mobilização, de formação. Agora, olhando para isso, Marcos, A Rosana falava no início, né, que os grupos bolsonaristas estão se alastrando, eles se multiplicam loucamente. É, existem essas iniciativas populares, democráticas, de solidariedade, a gente se organiza diante da ausência do Estado, mas para além disso, assim, é uma solidariedade, como o Thiago ressaltou, que está desde sempre na nossa Constituição, né, na nossa forma de fazer comunidade. É, como que a gente olha, o que a gente pode esperar do cenário eleitoral de 2020, desde o poder local, projetando esse conflito nacional e internacional, né, essa luta contra a extrema-direita, e que chances que nós temos para fazer efetivamente essa confluência, né, tão sonhada como o Thiago traz no exemplo das disputas municipais na Hungria? Seu áudio, Marcos? Tá mutado. Áudio. No cantinho à esquerda aí. Será que funcionou aí? Aí. Ei, Áurea. Não é que eu lembro a última vez que a gente se abraçou. Lembro da última vez que eu abracei todo mundo aí. A Rosana, Thiago, a Nilma. Jaqueline não abracei, mas agradeço. Nosso Andrés, Carol, Ivan, Mônica. É uma alegria poder conversar com tanta gente que eu admiro, que eu estimo. E o abraço que é essa nova utopia que a gente tem, né, de poder de novo se abraçar, espero que seja logo. E que seja um momento em que a gente recupere a democracia para o país, né? Então, pegando a sua deixa, todas as redes de solidariedade que simplesmente emergiram nessa pandemia. A pandemia tem uma característica, ela produz, mostra tudo que a gente tem de pior e tudo que a gente tem de melhor. E quando a gente pensa em eleição, quando a gente pensa em município, eu acho que a gente devia pensar também como é que a gente faz para institucionalizar as redes de solidariedade que a gente tem. Né? Só que nós estamos para chegar até lá, que vamos dizer, a última coisa que eu queria falar, tem um caminho aí para percorrer. Nós estamos numa linha fina, a gente sabe que a violência pode se generalizar, nós temos a possibilidade real de uma ruptura institucional, de um caos duradouro. Nós estamos entre as Forças Armadas de um lado e milícias paramilitares do outro, uma situação muito delicada. Se a gente tiver uma solução positiva para a situação atual, eu espero que tenha, vai ser uma espécie de conjunção de diretas já de 1984 e o impeachment do Collor de 1992. Uma grande frente pela democracia e uma frente que toma uma decisão estratégica de retirar o presidente do poder, não simplesmente a pessoa, mas retirar do poder o risco autoritário que ele representa. Por isso é que a gente precisa de uma frente que repactue a convivência política. Uma frente que traga de volta para o debate desigualdade. Não ouve esse governo falar essa palavra. Faz um ano e meio que esse governo não pronuncia a palavra desigualdade. Que não pronuncia a palavra racismo. A não ser para dizer que não existe. Né? Então, se isso der certo, se a gente conseguir essa conjunção dessa grande frente, que não é uma frente bonitinha que todo mundo se abraça, não. É a negociação política dura. Negociação política séria. Fala, você me passou uma rasteira ali. Você não pode fazer isso. Não dá para a gente praticar democracia se você tira a pessoa do jogo. Não dá. Porque a gente escalou, né? Teve gente que jogou os outros fora, embaixo do ônibus aí, nos últimos anos, mas o Bolsonaro, o projeto dele é eliminar fisicamente a gente, né? É isso, não é brincadeira o projeto do cara, né? É eliminar fisicamente o opositor, né? Então, a gente precisa ter clareza da nossa responsabilidade em relação às eleições municipais, tendo isso em vista, eu acho. Em geral, tem três suposições que a gente faz em relação a eleições municipais, ou fazia, mas tem muita gente que ainda faz. A primeira é que eleição municipal sempre trata de problema local e que é bobagem federalizar a eleição municipal. A segunda é que, com a proibição de coligação e eleições proporcionais, todo mundo tem que lançar candidato à prefeitura, porque se não lançar, não vai conseguir fazer vereador. E a outra coisa que todo mundo sempre pensa é que a eleição municipal ela sempre prepara as eleições gerais que vêm 2 anos depois. Então, acho que a gente deve... É um momento em que tudo está de ponta cabeça, em que a gente deve se perguntar se essas supostas verdades devem nortear as nossas ações. Então, não é o caso de desenvolver aqui nessa fala breve, talvez no debate se interessar. Eu acho que vai ser inevitável misturar o local e o nacional nessa eleição. Porque vai ser a eleição da pandemia. E a pandemia não é municipal, nem estadual, nem federal. Né? Então, uma coisa que mistura também é que nós temos uma pandemia com risco autoritário. Então, a eleição municipal virou um lugar onde a gente tem que construir a frente em defesa da democracia. Então, nós precisamos ter uma tática adequada para poder enfrentar isso aí. As eleições de 2022 dependem da gente conseguir manter a democracia até lá, o que não é evidente hoje. Então, uma coisa que é importante, eu acho, já que existe projeto na Câmara, né, de prorrogar mandato e não sei das quantas, de um sujeito de Minas Gerais, infelizmente, recusar veementemente qualquer prorrogação de mandato. Essa é a primeira coisa que a gente tem que fazer, tem que colocar na mesa e falar, olha, se tiver problema sanitário, tudo bem, a gente negocia adiar um pouco e tal. É negócio de prorrogar mandato em nenhuma hipótese, certo? Isso é golpe, isso aí não dá. Então, no campo da análise, eu acho que as eleições municipais, essa é a minha impressão, elas vão ser sobre 3 coisas. Primeiro, elas vão ser sobre Bolsonaro. Depois, elas vão ser sobre a ação das prefeituras durante a pandemia, o que está ligado ao Bolsonaro, certo? Também porque uma coisa está ligada à outra. E, em terceiro lugar, eu acho que isso é mais importante para nós, é que a pandemia escancarou todas as desigualdades. Então, assim, o Thiago estava falando do aumento do número de mortes. Né? É impressionante como estão aproveitando a pandemia para matar a gente. Nossa, 2 minutos já, pessoal. Tá bom. Estão aproveitando para matar a gente durante a pandemia. Estão aproveitando para desmatar, para fazer tudo o que é um programa de selvageria de extrema-direita. Né? Então, vou tentar tirar as consequências dessas coisas aí, agora dizendo o seguinte. Qual é o princípio fundamental que eu acho que deve orientar, guiar a tática eleitoral da esquerda em todo lugar? Onde tiver candidatura bolsonarista, com chance, candidatura única da esquerda, sempre. Onde for possível, candidatura única do campo democrático. Lembro mais uma vez o Thiago, a estratégia na Hungria. Em segundo lugar, eu acho que é necessário mostrar quais foram as reais prioridades das administrações municipais durante a pandemia e quais deveriam ter sido as prioridades nessas administrações municipais. Né? Ou seja, uma espécie de programa negativo da esquerda. E, por último, eu acho que foi o que a gente começou, que a gente tem que institucionalizar mesmo, quanto possível, como política pública permanente, iniciativas solidárias da sociedade civil. Mas eu acho que tem alguns temas que claramente apareceram na pandemia como prioritários e que eu acho que a gente tem que pensar como pontos programáticos, né? Então, evidentemente, saúde, evidentemente, habitação, evidentemente, polícia, mas eu gostaria também que a gente pensasse nisso que a Rosana mencionou, que é muito importante, na renda básica, que a gente pensasse no apoio às pessoas na informalidade, nos pequenos negócios, e uma coisa que eu acho decisiva, que apareceu muito na pandemia e vai continuar. Nós precisamos pensar o acesso desigual à internet. Não dá mais para a gente pensar que esse não é um bem básico das pessoas. Né? Não é possível. Nós estamos olhando o Enem, nós estamos olhando as crianças que não conseguem ter acesso à educação à distância e coisas do gênero. Nós temos que pensar nisso, especialmente porque não somos só nós que estamos pensando nisso. Também, agora, o governo Bolsonaro, que está fazendo esse acordo com o Centrão, que diz que nunca ia fazer, vai entregar, para quem entende do riscado, a Telebrás e, portanto, a banda larga desse país. E a gente tem que ter uma renda básica da internet também. Nós temos que ir para cima disso. Então, é isso. Para a gente começar a conversa, vamos ver aí se ajuda no bate-papo. Massa, Marcos. Várias questões tensas para nós, assim, né? E dialogando com a Nilma, nossa mestra, educadora, Rosana abre falando de uma pedagogia da esperança, né? Uma esperança-nação. E nessa provocação de Marcos de como institucionalizar essas redes de solidariedade na condição tão desigual das ferramentas para a gente criar condições de poder popular, né, de acesso aos recursos. Por onde que a gente caminha, Nilma? E pensando nos letramentos vários, né, a pauta antirracista aparece com força nos últimos dias, mas muito a partir também de um apelo colonialista, né? Todo santo dia, jovem negro assassinado no Brasil, os movimentos negros incansavelmente fazendo denúncia, a gente já não tem mais energia, não tem mais ar, né, para falar de tanta morte, de tanta destruição. Mas, finalmente, a partir de um levante nos Estados Unidos, essa pauta ganha uma força aqui e mobiliza uma certa parte da classe média, de artistas, o que é muito importante. Mas a gente precisa que essa pauta chegue para ficar, né? E mobilize nessa pedagogia antirracista que está no cotidiano e precisa atingir as instituições também. Então, por aí tudo. Por onde a gente se move, Nilma querida? Uau! Boa noite, Áurea, querida. Tá muito linda você, hein? A maternidade te fez super bem, né? Tá muito linda. Então, um prazer estar aqui com vocês, Marcos, Tiago, querido, Rosana e todas as pessoas que estão aqui participando, né? Tem um grupo aí por trás dos bastidores fazendo a live funcionar também e as pessoas que nos assistem, né? Eu acho, assim, muito difícil, desafiadora a sua pergunta. Mas eu fiquei pensando, quando você... Não, Rosana que abriu, falando sobre Paulo Freire. E não sei se foi você ou ela que falou da pedagogia da esperança, né? Da esperança de Paulo Freire. E eu acho que, pensando em tudo que nós falamos aqui, e principalmente da fala do Marcos, que me antecedeu, eu acho que a gente vai ter que fazer uma articulação entre pedagogia da esperança e pedagogia da indignação de Paulo Freire, entendeu? Acho que esse momento pede da gente isso, porque senão a gente cai numa sensação de impotência muito grande, porque é muito pesado o que está acontecendo, né? É muito pesado, né? E eu acho que, ao mesmo tempo que é muito pesado, nós temos também, como já foi falado aqui, iniciativas não só de resistência, mas pensando um pouco nessa catástrofe toda que a gente tem assistido nos Estados Unidos, da questão do racismo lá, Eu acho que essa junção da pedagogia da indignação, da pedagogia da esperança, da resistência, é o que a gente precisa para respirar. Porque a gente precisa respirar nesse momento, né? Está muito pesado. E eu acho que aqui no Brasil, a gente viu nesses últimos tempos, nesses últimos dias, né? Com toda a onda antirracista, os protestos norte-americanos. Agora, o que é interessante pensar é que lá nos Estados Unidos, né? A mobilização da sociedade com pessoas latinas, pessoas brancas entrando, e no que está resultando hoje desse boom, né, internacional, principalmente porque, dessa vez, o assassinato foi filmado, literalmente, jogado na rede, e acho que aí vem a questão das redes sociais, vem a questão da internet que a gente está falando, como dominar esse espaço, ou como ocupar esse espaço para as lutas emancipatórias, pensando estrategicamente, como o Marcos falou ali, numa dimensão da política mesmo, da entrada nisso, do acesso à internet, pensando politicamente e estrategicamente. Então, eu acho que surge, como que surge assim, o boom do protesto? Com a população negra agindo de forma extremamente agressiva, não é isso? E queimando símbolos, inclusive, delegacia, carro de polícia, etc. Então, eu acho que o Brasil... que tem uma forma diferente do racismo operar aqui, diferentemente dos Estados Unidos, né? Eu penso que é chegado um momento, já que as pessoas estão tão sensíveis, né? Um grupo de pessoas estão tão sensíveis a olhar para o Brasil, né? Através dos Estados Unidos olhar para o Brasil, que é estranho, mas é isso que está acontecendo, é da gente se articular para que a coisa não chegue no grau de violência que nós vimos estourar nos Estados Unidos, no sentido de uma reação da população, que seja uma reação pouco controlável. Às vezes a gente acha que no Brasil isso não é possível, mas eu não sei, assim, você, Áureo, o pessoal do Muitas, que atua nas periferias, nas vilas e favelas, juntando isso com a pandemia e com o que essa pandemia está resultando de desemprego das pessoas, de fome, de pobreza, somado com essa política de morte que a gente está vendo do Estado, eu acho que o campo emancipatório, nós do campo emancipatório, a gente precisa urgentemente construindo, sim, pontes e alternativas, porque nós estamos numa sociedade em ebulição, sociedade brasileira, né? Eu não sei se eu estou sendo muito trágica, mas é porque, geralmente, quando a gente olha para um lado que amedronta, digamos assim, a gente pensa nos militares que podem se organizar, nas milícias, como é que elas estão organizadas, mas... a gente não pensa num desgaste do povo também, do povo sofrido, que está sofrendo muito, né, nesse momento, com tudo isso que a gente está vendo, essa política de morte, mais essa pandemia. E aí, o que eu acho que é interessante, e é muito interessante na articulação que vocês fazem, né, e que o Ocupa Política expressa muito isso, é que eu acho que iniciativas como essas, e que valorizam um lugar de protagonismo de sujeitos que não são considerados protagonistas, não é isso? Porque a gente está falando de sujeitos periféricos, de negros, de população LGBT, nós estamos falando de mulheres, porque é o grupo com o qual vocês trabalham, é o grupo que teve visibilidade nas últimas eleições, na plataforma política de vocês, que tem mandatos coletivos. Eu acho que tornar isso mais visível e ampliar essas práticas políticas é uma forma de dar um respiro para essa população que está sendo sufocada e asfixiada. Está sendo sufocada e asfixiada. As pessoas falam, bom, não, o Brasil é muito pacífico, e tem uma... Não sei se é pacífico, eu acho que é o grau de violência, de brutalidade imposta às pessoas no Brasil, principalmente às pessoas pobres, pessoas negras e tal, ele é de tal ordem, que ele dá a impressão de uma certa letargia, digamos assim. Mas eu acho que quanto mais se pressiona de um lado, a gente não tem controle do que pode vir de reação do outro. Mas as pessoas têm que encontrar, digamos assim, luzes e caminhos. E eu acho que, nesse momento, além das questões que foram aqui colocadas, esse olhar para uma outra forma de fazer política e de colocar no protagonismo, principalmente juventude periférica, os chamados diversos, isso pode construir referências, sabe? Mesmo em meio a uma pandemia. E eu falo isso vendo as manifestações que aconteceram no Brasil ontem, vendo a quantidade de jovens que estavam ali, vendo uma articulação com juventude negra, juventude periférica, tinha juventude classe média também no meio. Quer dizer, o que, que isso pode sinalizar para a gente para pensar também esse outro lado de ação no Brasil? E eu acho que esse lado ele tem que vir acompanhado de um misto de esperança e indignação. Não basta ter só esperança, é pouco nesse momento. E aí, eu sei que eu estou com 2 minutos, eu queria ler um trecho do Paulo Freire, que eu gosto muito da pedagogia da indignação. Pouca gente conhece esse livro do Paulo Freire, e muitas vezes as pessoas leem o Paulo Freire muito light, mas tem uma coisa que eu acho que ele não era light, porque o que ele propunha era muito radical, né? Light, às vezes, é a forma de leitura do Paulo Freire, ou como querem que ele seja visto. Ele fala o seguinte: o meu direito à raiva pressupõe que na experiência histórica da qual eu participo, o amanhã não é algo predado, mas um desafio, um problema. A minha raiva, a minha justa ira, se funda na minha revolta em face da negação do direito de ser mais, inscrito na natureza dos seres humanos. Não posso, por isso, cruzar os braços fatalisticamente, diante da miséria, esvaziando desta maneira minha responsabilidade de mudar, porque a realidade é a si mesmo. O discurso da acomodação ou de sua defesa, o discurso do esvaziamento desta maneira, toca a minha responsabilidade. A minha responsabilidade é de mudar o mundo, porque ele precisa ser mudado. O discurso da exaltação do silêncio, imposto de que resulta a imobilidade dos silenciados, o discurso do elogio da adaptação tomada como fardo ou sina, é um discurso negador da humanização de cuja responsabilidade não podemos nos eximir. Então, eu acho que a gente tem que articular nas nossas estratégias essa pedagogia de esperança, da esperança com a pedagogia da indignação, e levar muita indignação também para todos os passos que nós dermos na política daqui para frente, principalmente diante desse tipo de desgoverno que a gente tem. Você tem que estar muito indignado para peitar o bolsonarismo e tem que estar muito indignado para peitar a extrema-direita, não só esperançoso. Salve Paulo Freire! Salve Nilma Lino Gomes! Nossa, que emoção! Nossa, gente, Rosana, eu estou pensando aqui assim, ecos de 2013 também, nessa indignação, né? E parece que alguma coisa se repete no cenário, mas o cenário está se movendo rapidamente também. Do que você tem pesquisado, do que você tem pensado, como que você enxerga esse momento, paralelos com 2013, e o que, que se abre, o que, que desponta de novo agora? Eu sei que é tudo muito quente, mas... para olhar assim, nós temos já um governo autoritário consolidado, mesmo com todos os abalos. Eles têm uma adesão que, embora oscile, se mantém. E a gente tem uma dificuldade de organização das forças progressistas e de esquerda, como o Marcos traz, né? Precisa de ter uma negociação política muito séria para se configurar uma viabilidade eleitoral competitiva para as esquerdas na maior parte das cidades. Então, e aí? O que, que a gente faz com essa indignação e com esses paralelos? Opa! Obrigada! Todas as falas de vocês me inspiraram demais. E para mim foi uma honra ouvir a Nilma, quem acompanha há muito tempo. Eu acho que é a primeira vez que a gente... Acho, não tenho certeza, a primeira vez que estamos juntas. E eu acompanho há muitos anos. E essa indignação, concordo, né? O Paulo Freire, quando ele escreve a Pedagogia da Esperança, ele fala: a gente tem duas coisas quando a gente sente raiva. Uma, transformar essa indignação em ação, e a outra, transformar em ressentimento. E o Paulo Freire tinha muito medo de transformar essa indignação em ressentimento e ter uma esquerda reacionária, no sentido de que ela não faz, ela só fica... Ela só reage, né? E eu acho que isso tem também muito a ver com tudo que vem acontecendo desde junho de 2013. As duas coisas estão totalmente interligadas, né? No sentido de que o Brasil se moveu naquele momento, o Brasil se transformou radicalmente, Muitos junhos aconteceram, de muitas formas, de muitas intensidades, mas tinha algumas pautas anti-autoritárias que elas passaram em diversos estados e elas criaram algo que continuou. Acho que junho foi um momento de 20 de junho foi um momento que o Brasil todo marchou junto e depois separou. Talvez nunca mais a gente vai ter esse momento nos próximos anos do Brasil inteiro marchando junto. E o que eu acho, e hoje o que a gente tem visto, e podem algumas pessoas me chamar de romântica, mas ainda são muitos e muitos frutos de uma geração de junho, não imediata, mas o junho também permitiu de que viessem novas gerações também com caráter para organizações políticas, não só organizações, mas grupos autonomistas, coletivos, diversos grupos políticos que começaram a se organizar com esse espírito da luta que é fundamentalmente democrática, da luta pela existência dos nossos, pela nossa existência, e que vai ter aquela geração dos secundaristas em 2016, depois toda uma explosão de uma juventude periférica em 2015, 2016, que se auto-intitula feminista, que foi a Primavera Feminista lá em 2015, depois as ocupações em 2016. E agora o que a gente vê também, de novo, retomando a fala da Nima, a importância da juventude, quem é essa juventude que hoje está nas ruas, né? Se a gente faz uma pesquisa rápida, pesquisa, eu digo assim, olhar quem são os organizadores, a gente vai ver, né, que existe uma continuidade desse processo, que está pulsante e que, ao mesmo tempo, tem, né, uma esquerda que reage a isso, que não aceita esse novo, de atores que eles precisam ocupar a política e que eles estão vindo desde... Começou em 2013, eu acho que foi mais forte para essa geração nas ocupações secundaristas, teve a Primavera Feminista e aí depois a explosão de coletivos. A explosão de coletivos nas periferias é exponencial, de coletivos antirracistas, feministas, anticarcerários, etc, etc. E como que a gente consegue, então, ter uma força pulsante? Mas a minha preocupação, a minha grande preocupação, eu sempre penso essa força, ok, nós temos uma força pulsante, um Brasil em ebulição, o Brasil mudou e a gente provavelmente vai ficar em ebulição por muito tempo, é difícil a gente mudar essa onda, mas por outro lado, me preocupa a gente ver essa juventude na rua, mas essa juventude tem que ficar viva, e ela precisa de caminhos institucionais para ficar viva. Não adianta também a gente dizer que a gente cair no clichê, né? A minha esperança está na juventude. Não, é a nossa geração que também tem que se ocupar dos caminhos institucionais para proteger a vida dessa geração, para que ela possa crescer e ocupar o lugar que ela precisa ocupar, seja na política institucional, seja onde quiser, exatamente onde quiser. Então, é ao mesmo tempo que a gente tem essa onda, que é uma onda muito positiva, ela é vibrante, ela é radical, e que mostra a sua capacidade quando a gente pensa que não vai para a rua, quando a gente pensa que não pode, essa geração vai lá, ocupa as escolas, faz manifestação antifascista em meio à pandemia, recria, consegue resgatar a nossa energia vital, a nossa energia coletiva, a nossa energia de vida. Essa geração, ela precisa também, que a nossa geração precisa também trabalhar junto com essa para protegê-la, para que ela possa, para que ela não seja responsável pela mudança, né? Eles são jovens, né? E a nossa geração também, via política institucional, via sociedade civil, que precisa garantir a vida desses jovens também. Com certeza, Rosana. E garantir a vida no meio de uma pandemia, né? Então, Tiago, nós vivemos um impasse também nesse momento, com a retomada das ruas, esse levante, essa indignação, a ebulição toda. E quem mais morre em função da pandemia é justamente a população pobre, a população negra, e o governo tenta esconder os dados, né? Oculta os dados nas bases de de dados, trabalha o tempo inteiro com a desinformação, a subnotificação, supostamente a seu favor, e o resultado real está aí, né? Pilhas de corpos diariamente. Nesse impasse também, como que você enxerga as possíveis saídas, e principalmente, assim, como que esse levante pode ser compatibilizado ou não com esse processo de autoproteção nas comunidades diante da falência ou do abandono das políticas públicas? Nossa, eu estou impactado assim, pelas falas das pessoas também. Só um comentário que eu gostei bastante da Nilma falando da questão, né, da pedagogia da indignação e trazer essa perspectiva. Eu acho que também a indignação ela tem tudo a ver, né, com o que a gente está falando da pandemia, porque ela traz um horizonte de luta, né, de esperança a partir desse lugar de indignação, né? A indignação impulsiona também para a ação nesse sentido. E aí eu acho que quando a gente vai olhar os principais movimentos que estão hoje saindo das ruas relacionados com em protestos pró-democracia, antifascismo, eles muitas vezes casam, né, são as mesmas redes que são as redes que estão produzindo a solidariedade e trabalhando a solidariedade nas periferias, né? Eu vejo muito coincidência nessas diferentes redes de solidariedade, inclusive muitas lideranças em comum, né, de pessoas que estão ali durante todo o dia entregando álcool em gel e pensando, entregando cesta básica para as pessoas e fazendo ali o trabalho do corre do dia a dia, ao mesmo tempo são as pessoas que estão fazendo a construção política de saindo para os protestos. Então, eu acho que isso tem um casamento interessante que impulsiona, talvez, a gente pensar em ter esse capital ali político também é importante de indignação barra resistência, né? E aí eu acho que a proposta do Marcos é interessante, porque ligando também com o que o Marcos disse, que é essa canalização por um programa, até um programa que chama de programa negativo, quer dizer, o que deveria ter sido feito e que não foi feito, né? E tem muita coisa que deveria ser feita, já que a gente está vivendo... não dá nem para esquecer, né? Mas a gente às vezes pode até esquecer de que a gente está vivendo no pior governo possível neste planeta chamado Terra. Talvez se a gente ache marcianos ali em Marte, talvez eles tenham um governo pior. Porque dos 193 países que existem hoje, não tem nenhum país que tenha um governo como o nosso, no sentido do negacionismo, etc. Então, não é que a gente é ruim, que erramos ou acertamos algumas coisas no tratamento da pandemia. É um caos completo o tratamento sem parâmetros, né? E aí a gente percebe que esse processo ele pode ser capitalizado, sim, por esses grupos que são grupos que eu entendo que eu vejo que são coincidentes, né? E aí tem um dilema também ético, né, que muita gente tem falado sobre sair ou não nas ruas num contexto de pandemia, né? E eu acho que primeiro a gente tem que ver que as escolhas, a gente tem que separar um pouco o que as escolhas coletivas e o que são escolhas individuais, né? Eu acho que nas escolhas individuais leve em consideração também os aspectos individuais das pessoas, né? Às vezes elas têm uma pessoa em grupo de risco do lado delas que mora no mesmo lugar e elas não querem se expor. Eu acho que tem um nível de ali completamente legítimo com relação a escolhas éticas individuais com relação àquela luta, e tem uma escolha coletiva, que é uma escolha de que não dá para a gente não dá para a gente esperar que a morte chegue sem ter essa luta. E aí, nessa escolha coletiva, eu vejo que muitos grupos estão, que eu estou organizando protestos, estão efetivamente preocupados com a pandemia, preocupados com a questão de segurança, fazendo diretrizes para as pessoas que estão indo nos protestos com relação à segurança na pandemia. Então, eu acho que quando a gente tem essa distinção ali do coletivo e do individual, que é importante a gente perceber que existe, né, éticas ali coletivas e éticas individuais, a gente consegue tentar destrinchar esse nó, mas eu acho que a força política, ela não vai se esmorecer, porque eu acho que a gente tem, e aí para terminar, a gente está vivendo efetivamente num governo de necropolítica, né? E aqui eu não uso o necropolítico no sentido leviano, eu uso realmente como um controle de corpos para fins políticos, e tanto controle para matar, então, efetivamente, deixar matar as pessoas por meio da pandemia, pela violência, etc., quanto deixar elas morrerem. E é um projeto de controle político, quer dizer, de você utilizar esse instrumento para poder controlar as pessoas. E aí a resistência tem sido grande nesse sentido. Eu não sei se eu respondi, mas tá lá. Com certeza. Eu fico pensando também assim, no saldo organizativo que fica depois disso tudo, né? Junho de 2013 também trouxe para nós muitas questões, muitos aprendizados, e muitas dúvidas sobre a nossa capacidade de organização a partir da indignação, e levar isso com mais consequência para o cotidiano duradouro assim, da vida, vamos pensar, né? E eu estou falando de política institucional como uma dessas dimensões determinantes do cotidiano duradouro. Marcos, de novo, né, eu acho que a história espiralar vai trazendo para a gente repetições e novidades. Como produzir, então, essa aproximação que passa por uma negociação dura, muitas vezes impossível, entre as forças de esquerda progressistas, e um saldo organizativo que venha dessa resposta autônoma, criativa, disruptiva, das lutas populares, para, nesse cenário de 2020, fazer a diferença e neutralizar minimamente a força bolsonarista. Então, Ori, a pergunta que a gente tem que fazer é onde que está a brasa de 2013, né? Porque nós estamos num momento defensivo, né? Nós estamos tendo que defender o básico. Porque a gente sabe que capitalismo vive bem sem democracia. Quem não consegue viver sem democracia é o socialismo democrático. Então, essa é alguma coisa que a gente tem que preservar a todo custo, porque mesmo quando a democracia é pouco democrática, ela nos permite fazer uma democracia mais democrática, mas quando a gente não tem, tem que reconquistá-la. Aí o processo é duro. Então, pensando em que lugar nós estamos, queria fazer um paralelo rápido com os Estados Unidos, se vocês me permitem, porque eu vejo uma sequência tão, tão impressionante lá, que a gente for comparar o nosso junho de 2013 com o Occupy Wall Street. Occupy Wall Street foi da onde? Foi da no movimento que foi encontrar a candidatura de Bernie Sanders, que foi empurrar a candidatura de Bernie Sanders em 2016. Muito bem, o que, que fez o Partido Democrata? Escolheu Hillary Clinton, né? Mas o movimento continuou e o Bernie Sanders, ele continuou representando esse movimento. E o que, que acontece nessa última vez agora, nas primárias, nas prévias de 2019 e 2020? Esse movimento consegue mudar a agenda dos Estados Unidos, a agenda política dos Estados Unidos. E daí o que acontece? O Partido Democrata escolhe um outro candidato. Um outro candidato que supostamente está representando o eleitorado negro americano. Aí o que acontece? O eleitorado negro vai para a rua para queimar as coisas. Para dizer, olha, espera um pouquinho. A gente mudou várias coisas importantes na agenda, mas a questão racial continua um problema. Então, sabe, quando você vê que tem um movimento que vem lá de 2011 e está empurrando um país, você pode dizer, não, não ganhou a presidência. Não, mas mudou a agenda. Onde que está a nossa brasa de 2013? Tudo bem. O sistema político, com raríssimas exceções, não falo nomes, tipo Áurea Carolina, coisas assim, mas com raríssimas exceções, o sistema político se blindou em relação à energia de junho, tá certo? E aí, quando nós vamos para um movimento defensivo, porque o sistema político resolveu ficar longe da cadeia, essa aqui é a verdade, né? E por isso se fechou lá, quando a gente olha para o momento agora, você fala, bom, nós estamos num momento defensivo, certo? Mas o que pode significar fazer uma frente democrática? O que pode significar fazer uma frente ampla em defesa da democracia? Frente ampla em defesa da democracia não é todo mundo dizendo a mesma coisa. Frente ampla em defesa da democracia, depois de junho, depois de uma redemocratização, é uma frente ampla em que cada um leva a sua agenda. Ninguém abre mão da sua agenda para estar dentro de uma frente. Vai só dizer, olha, eu estou aqui nessa frente, nós estamos todo mundo atrás dessa faixa aqui, ó. Somos todas as democracias, certo? Nós estamos atrás dessa faixa. Agora, atrás dessa faixa, cada um tem a sua agenda. E cada um vai querer levar para frente, como grupo organizado, uma determinada agenda. Nós temos que pensar dessa maneira. Como que a gente pode utilizar um momento que para nós é trágico, dramático, para dar um salto? Por mínimo que seja, organizativo. Nós não temos condições de dar um enorme salto, nós perdemos essa chance em 2013. Mas vamos pensar, onde que está essa brasa? Ouvindo a Nilma, ouvindo a Rosana, o Thiago, eu pensando aqui, então, não tem política sem indignação, isso não existe. E a indignação nasce da raiva. Só que tem uma coisa, a gente não pode fazer política com raiva. Se a gente fizer política com raiva, a gente vira o Bolsonaro. Então, nós temos justamente de conseguir canalizar nossa raiva para a indignação. Nós temos que fazer a indignação ser a maneira pela qual a nossa raiva se torna uma ferramenta, né, de ação. E não alguma coisa que nos impede, que nos coloca para trás. Então, eu acho que esse momento exige da gente essa generosidade, de sentar com gente de quem a gente discorda profundamente, dizer, olha, nós estamos aqui para defender uma coisa muito básica, sem a qual nenhum de nós consegue sobreviver. Acho que é isso. Coisa linda, Marcos. Sim. Nilma, nós estamos falando também de políticas de cuidados, né? Cuidar da vida, sobreviver, cuidar de nós e ter uma vida decente, digna, plena, de potencial. Que mediações que nós podemos construir nesse processo de política da vida? Eu estou escutando meu neném chorando aqui, né? Política da vida e meu neném clamando pela mamãe. Esse cuidado com a vida, como que ele pode comparecer com força ainda maior, né, na nossa agenda, já que existe um desprezo histórico das esquerdas convencionais pelas lutas feministas, antirracistas, por essas lutas que são atravessadas pelos nossos corpos e as nossas experiências. Muitas vezes há um descolamento do que se elabora nas esquerdas em relação a isso, como a gente se vira para tocar a nossa existência apesar desses sistemas que nos massacram, né? E é nos nossos corpos que essa violência se materializa. Então, já caminhando para o final, daqui a pouco Rosana, que está na Inglaterra, vai precisar ir porque é muito tarde lá, né? Te pedir para deixar esse salve final e depois, assim, Rosana, se quiser também, Thiago e Marcos, darem esse salve de encorajamento, principalmente, né? Quando a gente fala dessa política que parte de nós, de cuidados, da vida, a gente está chamando essas pessoas que topam se candidatar em 2020, na rede do Ocupa Política, tem várias pessoas topando essa tarefa, e quem mais está aí, né, na rede de proteção e de apoio para que essas candidaturas sejam muito fortalecidas. Então, deixar com você e depois no final para quem quiser ir se colocando também. Então, eu acho que, assim como o Thiago falou, né, sobre a questão da necropolítica, né, Thiago? Isso que está colocado como essa política de morte, né, um Estado hoje ocupado por uma política de morte explícita, a gente, e trabalhando aí com a fala do Marcos também, né, da gente canalizar essa raiva de uma outra forma, de uma forma trabalhada emancipatoriamente para ela nos levar à indignação, a gente deveríamos, né, esse campo nosso, tentar contrapor a essa política de morte a dimensão do cuidado com a vida, principalmente em tempos de pandemia. E na hora que a gente fala em cuidado com a vida, eu acho que não tem como a gente não olhar para aqueles coletivos sociais que, nesse contexto de tantas desigualdades e de tanto racismo, patriarcado, LGBTfobia, ultraneoliberalismo, capitalismo, etc., não tem como a gente não olhar para esses coletivos sociais que foram mais e são ainda mais ultrajados e mais tentativas de despossuí-los de vida, esse estado de coisas sem feito, entendeu? Eu penso que esse olhar para esses coletivos e entender que esses coletivos, quais são os anseios que vêm desses coletivos, quais são os usos e abusos que a gente vê o poder fazer desses coletivos e as reações que vêm, que nós estamos falando de várias delas aqui, né? Acho que uma questão que está atravessando a política nesse momento e que principalmente captura muitos desses segmentos sociais que as pessoas costumam dizer vulnerabilizados, etc., é uma coisa que eu tenho chamado do mercado da fé. E a gente tem que tomar muito cuidado com esse mercado da fé, porque esse mercado da fé manipula a seu bem-prazer, compactuando com essa política de morte, as emoções, os sentimentos e os afetos das pessoas. E muitas vezes nós, do campo chamado institucional, emancipatório, como a política ela vive uma lógica que é uma lógica muito machista, muito patriarcal, essa lógica ela impregna nas nossas cabeças a ideia de que você ser racional, né, efetivo, ocupar o lugar do poder, é você conseguir ficar longe de tudo isso que é uma dimensão que vai na contramão do que a gente aprendeu a chamar de racionalidade, entendeu? Então, eu acho que nós estamos cansados e cansadas, não é isso? Tem dia que a gente deita a cabeça no travesseiro e fala, nó, que será amanhã? Como que eu vou reagir amanhã? Como que eu vou mover a minha indignação amanhã para eu chegar aqui na frente, não sei de quantas pessoas que estão me assistindo, e falar, gente, vamos embora, né? Vamos embora. Então, assim, como é que a gente mobiliza isso? Então, eu acho que nesse momento é um momento estratégico para a gente superar essa lógica da política que está muito impregnada, não só no Brasil, isso é do campo da política mesmo, que é o cuidado da vida, o cuidado do outro, o cuidado de si e o cuidado do outro não são dimensões da política institucional, elas também são. E isso passa, por exemplo, como Marx fala assim, nós vamos fazer uma frente ampla. Agora, fazer essa frente ampla, e é isso, tá? Como ele coloca, tem uma aqui, uma divisória, você vai para essa frente ampla e não abandona as suas bandeiras, né? Como diz uma discussão que o Boaventura faz, é que assim, você tem que construir uma articulação, pensando nos movimentos sociais, mas vamos trazer para a frente ampla, com muitas entradas e muitas saídas para as pessoas não perderem as suas identidades, né? Então, vamos pensar isso. Então, como que a gente traduz e traz também para essa dimensão política institucional isso que é o cuidado da vida e o cuidado com as pessoas, o cuidado de si, que é tão importante, né? E Foucault fala muito bem disso, né? Eu não sou foucaultiana assim, mas eu tenho lido para entender melhor a questão das entranhas do poder, do micropoder. Como que a gente traz isso para a política institucional? E tem muita gente que vai falar, não, isso é bobagem, isso aí é você minimizar a política, mas eu estou falando de você ter como estratégia política o cuidado da vida. Isso passa desde a luta pelo auxílio emergencial, isso passa desde as estratégias como a gente estava falando aqui de recuperar o que ficou de força do 2013. Isso passa por você chamar para a política uma juventude que muitas vezes tem ranço dessa política porque vê a política como essa política adulta, institucional, né, adultocêntrica que a gente fala. Então, acho que tem essas dimensões aí que a gente podia trazer, aproveitando que, num tempo de pandemia, a gente fala muito da morte, e não tem como não falar, porque as pessoas estão vivendo a experiência da morte. Nós estamos vivendo o medo da morte. Talvez possa não ser da nossa morte, mas da morte de pessoas queridas, né? Como o Tiago falou, às vezes isso inibe a pessoa de ir para a rua, inclusive, porque você cuida de uma mãe de 90 anos, e aí como é que você faz, né? Então, eu acho que nesse momento a gente tem que recuperar essa dimensão da vida e trazê-la para o campo da política. E a minha fala, que a Áurea conhece, né, quando a gente estava conversando aqui em Belo Horizonte, a minha pergunta é trazer a dimensão do afeto com a seguinte questão. Pode o afeto ser emancipatório? Eu acho que essa é uma questão central, porque isso a extrema-direita não tem. Isso o mercado da fé não tem. Porque a raiva entre eles, como o Marcos fala, ela é de tal ordem que ela exala pelos poros. E eu acho que isso a gente podia cultivar. E isso a juventude periférica faz muito bem. Quando se articula, quando se une, né? E eu acho que a gente precisa aprender com os jovens, porque o mundo adulto a gente está muito viciado no, sabe? Não significa que você não tenha que manter posição. Uma coisa é você manter posição e a outra coisa é você tratar o outro que está no mesmo campo emancipatório quase como inimigo, não só como uma pessoa que possa ter ideologias, ideias diferentes, mas quase como um inimigo. E com isso a gente se distancia, principalmente no momento que o cuidado ele é extremamente necessário para nós, para a gente conseguir nos manter com a nossa indignação direcionada para o que o Paulo Freire fala, que é a justa raiva. A justa raiva é diferente da raiva. Então, o que eles têm é a raiva. O que a gente tem que canalizar é uma justa raiva para que a gente construa a indignação e isso nos mova para uma ação. Isso abra caminhos de criatividade para a gente pensar como sair desse sufoco que a gente está vivendo e, como o Marcos fala, desse lugar de defensiva que a gente está vivendo nesse momento político. É isso. Vamos entrar, então? Depois da fala da Nilma, é difícil falar, assim, porque ela fala que ela entra, assim, nos nossos poros, nas nossas veias, na pele, e é algo realmente que toca muita gente, né? Eu só queria terminar com dois pequenos exemplos, porque eu falei de coisas muito amplas aqui, e eu queria falar da comunidade que hoje eu não posso atuar, porque eu estou aqui, mas minha companheira de pesquisa e minha grande amiga está lá na linha de frente, no Morro da Cruz, em Porto Alegre, que é a maior comunidade de Porto Alegre, e a gente tem visto coisas fantásticas, né? Comunidade se organizando, assim como a gente vê também, desde as igrejas evangélicas, muitas vezes, né? Não a pequena igreja evangélica comunitária, mas as grandes igrejas fazendo aquele trabalho, né? De chegar com a cesta básica. A gente também vê político bolsonarista com seu mercado de... oferecendo enterro para quem está morrendo de Covid e não em troca de filiação. Isso está acontecendo muito. Por outro lado, a gente tem visto, em termos de organização da comunidade, a gente pode dar tantos exemplos que a gente tem visto nas quebradas de São Paulo e no Rio e que tem acontecido e que não acontecia há pelo menos 20 anos, desde que o orçamento participativo e que o Fome Zero foi desmantelado. Da própria organização comunitária, distribuindo as roupas, distribuindo aparelhos de proteção e distribuindo os ranchos, e assim, contra tudo que é dito, né? Não, se você jogar o rancho, eles vão brigar, e aí essa ideia, esses preconceitos de que a comunidade não vai se organizar, e uma autodistribuição, uma autogestão fantástica, as pessoas sabendo quem precisa, quem é que precisa primeiro, uma autogestão realmente incrível. E dessa comunidade, que é a maior comunidade de Porto Alegre, já tem duas pessoas dizendo, eu vou me candidatar, o que, que a gente vai fazer? Então, assim, são muitas e muitas coisas que essa solidariedade, eu estou fazendo agora uma longa pesquisa sobre discursos hegemônicos sobre o mundo pós-pandemia. Eu e a minha colega Cristina Marins, e a gente sabe que esses discursos, muitos deles vão se evaporar. O desafio é que essa energia da solidariedade ela se mantenha, e por isso a importância dessas candidaturas. E eu só queria terminar com uma coisinha, que é o movimento antifascista dos entregadores, que a gente viu nos últimos dias na internet, e que é incrível que numa pandemia, pandemia é isso também, né? Pulsão de morte, mas também de vida, né? Ela aflora as nossas contradições e a revolta do precariado começa a germinar também. Em plena pandemia, a gente começa a ver organização de trabalhadores e entregadores assumindo espaços nas redes e reconstruindo algo novo, que é realmente também, eu acho que algo para a gente pensar. como saldo positivo dentro desse cenário catastrófico e que pode ter frutos a longo prazo. Queria agradecer mais uma vez o convite, estar com vocês foi uma honra imensa, foi um prazer, um aprendizado, que a gente possa se abraçar, aquele abraço que não segura, que não larga tão cedo e que esse dia chegue no tempo que tiver que chegar. Eu queria agora, só pego nessa última fala da Rosana, e até o Marcos tinha começado com isso, né, com a coisa da saudade do abraço e do afeto. Eu acho que existem, né, formas de a gente canalizar essa indignação, né, e essa raiva pro afeto. E eu acho que o campo progressista consegue unir a questão do afeto e da potência dessas redes que sempre existiram e agora também estão potencializadas com o pragmatismo, né? Eu acho que tentando juntar também com a ideia de que o tempo é urgente, né? A mudança é urgente. A gente tem, claro, uma mudança estrutural para ser feita na sociedade, mas existe uma urgência de derrotar o fascismo, né? E aí eu lembro que na minha experiência na Hungria foi perceber que ao campo progressista, e aí progressista no sentido mais amplo possível que eu estou falando aqui, eles foram derrotados muitas vezes, né? E repetidamente, até eles cair a ficha de que efetivamente precisava se unir, porque existia algo que estava ali se consolidando há mais de 10 anos e que era importante ter uma reforma ali. Então, a gente tem que ter esse sentimento de urgência, a indignação, o afeto e o sentimento de urgência de que o tempo é hoje e que a gente pode mudar e começar a mudar, a desestabilizar por meio das eleições agora em 2020. E se a gente fizer isso, vai mostrar que ainda mais que o Bolsonaro não é invencível e a gente consegue mudar essa história. Então, acho que eu terminaria com isso. Com afeto e urgências. E é só uma coisa para falar, sim, eu organizo meus livros com a cor, como vocês podem ver. Está todo mundo olhando isso, está lindo isso. Já até tuitei, dizendo que estou apaixonada por essa, vou fazer isso agora no meu. Estou me sentindo aqui deslocado com tanta gente, com tanto livro. Eu queria pedir licença para vocês para ler o final de um ensaiozinho que eu publiquei aqui faz uns dias, que diz o seguinte: cada vida que perdemos traz a dúvida inevitável. Será que essa morte poderia ter sido evitada se não fosse a irresponsabilidade e a desumanidade de Bolsonaro com a população do seu próprio país? A raiva desmesurada que desperta o escárnio presidencial pela vida precisa encontrar a sua devida canalização institucional democrática. Não pode transbordar no desejo de morte, que seria, no fundo, uma confirmação da cultura bolsonarista. E aí eu cito Morte e Vida Severina, João Cabral de Melo Neto, quando ele diz: é difícil defender, só com palavras, a vida. É exatamente por isso que a gente tem a política. Vamos usá-la bem. Obrigado. Nossa. Abraço. Que coisa linda, Marcos, Rosana, Nilma, Thiago. Antes de passar para a Nilma, que eu gostaria que a gente terminasse com a voz de Nilma, eu quero só fazer um agradecimento para geral. E quando o Thiago fala dos afetos e das urgências, eu lembrei de duas coisas. Lembrei dos devotos, a do Alto Zé do Pinho, pessoal de Recife, salve devotos. Eu escutava muito na adolescência, punk rock, rap, né? E os devotos têm uma música que fala: eu tenho pressa de vencer. E eu levo isso como lema de vida na política. Pressa de vencer significa pressa para a gente tornar a nossa vida possível, né? Sair do insuportável. Pelo menos é assim que sempre chegou para mim, essa pressa dos devotos. E a gente fala no Ocupa, a segunda coisa que me veio, que é amor pela política e pé na porta, né? Uma política em que a gente se reconheça no melhor que nós temos e com essa raiva, essa justa raiva indignada que se projeta para uma ocupação institucional, né? A gente se move por necessidade, mas também porque na política essa palavra é a melhor síntese, se ela é num exercício democrático, né? É como a gente consegue apresentar o que tem de melhor na nossa capacidade de lidar com os problemas, com a violência, com os conflitos que vão estar sempre em torno da gente. Então, com isso, agradecer muito, Jaque, por estar presente conosco na interpretação, dar um salve para a comunidade surda e agradecer o mandato de Ivan Moraes, agora com a gente, por essa força com a gente. Toda a rede do Ocupa, gratidão. E Nilma, com você, para a gente encerrar. Eu encerro agradecendo, né, a todo mundo que possibilitou. Eu quero parabenizar pela cartilha, eu gostei demais e vou socializar e divulgar a cartilha. Essa semana mesmo eu tenho uma discussão com pré-candidatos negros aqui em Belo Horizonte, eu quero levar a cartilha, falar dela. Então, muito legal essa iniciativa de vocês, e porque pulsa a vida daquilo ali, né? Quando eu li, pulsa experiência daquela cartilha, isso é muito legal. Uma coisa é você ter um manual, assim, que é aquela coisa chata, muito cheia de clichê, e outra coisa você vê uma produção que é uma produção que vem de experiências mais diversas. Então, muito legal, quero parabenizar vocês, agradecer o Ocupa, e eu acho que eu termino com alguma coisa que eu tenho falado e que eu fui questionada por jovens na última fala que eu fiz presencial, porque agora a gente está tudo no mundo das lives, né? Que falaram comigo, professora, essa democracia ela não existe, e principalmente eram jovens negros muito cansados do racismo, né, da vivência do racismo, da vivência das mais diversas formas de opressão e tal, e falaram, a gente nunca teve democracia, essa democracia não existe, por isso que o Bolsonaro tomou o poder dessa forma e tal. E eu falava com eles, olha, a gente tem que lutar, sim, pela retomada da nossa democracia, porque vocês são muito jovens, né? Eram jovens mesmo, e nasceram justamente no momento que nós tivemos uma experiência mais democrática no nosso país. Então, tem uma juventude, que é uma juventude que participou, já nasceu no Brasil vivendo uma experiência democrática, mais democrática, pós-88, né, etc. Então, não teve contato, né, com o que é a dureza de regimes ditatoriais, autoritários, etc. E a gente agora está na iminência de ideais fascistas que vêm e que é uma coisa ainda mais complicada no século XXI, nos moldes do século XXI. E eu queria deixar essa mensagem. Eu falei assim, olha, qualquer democracia, por mais frágil que seja, ela é melhor do que o fascismo. Por isso que a gente tem que lutar pela nossa resistência democrática. E se isso passa por essa discussão, pandemia, a política institucional, as eleições municipais e a discussão de retomada desse governo federal, do governo do nosso país macro, por forças progressistas, a gente tem que lembrar disso. Qualquer democracia, por mais frágil que ela possa estar sendo, ela é melhor do que o fascismo. Por isso que a gente luta por ela. Obrigada, gente. Gratidão. Um grande abraço. Tchau. Muito obrigada, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.